Acompanho os senhoras e senhores vereadores, aos servidores da Câmara e à comunidade. Inicialmente, logicamente nesse meio digital, venho apresentar as considerações dos trabalhos que realizei e das constatações que tive durante a semana. Reivindico aqui, como já apresentei em diversos outros momentos, a manutenção da iluminação pública, principalmente na linha São João, que há poucos dias ocorreu assalto à mão armada dentro das residências das pessoas lá do interior, Freguesia do Mundo Novo, Batingueira e tantos outros locais, principalmente do interior da nossa cidade, que estão necessitando de iluminação pública. Também recebi com relação à questão do Covid-19 denúncia que a prefeitura não possui aquele kit de remédios para disponibilizar para as pessoas que têm a necessidade. Isso é uma denúncia, estou averiguando isso. Busquei saber informações a quanto, porque foi publicado que nós tínhamos e nós temos inúmeras pessoas reclamando que não tem. Pedi informação, vou buscar orientação, vou encaminhar a Secretaria de Saúde que tome providências com relação a isso. Nós não podemos divulgar uma situação que não tenha disponível para nossas pessoas. Também com relação à questão do hospital. O hospital vem enfrentando, logicamente, uma transformação na sua gestão, mas também a gente fica com dificuldade de saber as informações a quantos encaminhamentos que devem ser tomados à nossa população, aos pacientes que estão lá. Porque não existe só o Covid e doença em Taquara. Nós temos diversas outras doenças que merecem ser tratadas e merecem dar a resposta adequada no tempo necessário. E as pessoas vêm reclamando que a coisa não está funcionando como deve funcionar. Vou procurar informações com relação ao hospital para que ele nos esclareça essa situação. Agora, bem precisamente com relação à bandeira vermelha que, infelizmente, o nosso município, a nossa região, entrou na última semana. Eu vou ler aqui muito rapidamente uma manifestação que teve o governador do estado numa rede social agora. Eu peço que me acompanhe o tempo, por favor. Ele diz assim: reforço o apelo, o governador do estado do Rio Grande do Sul. Precisamos do engajamento de todos. Além das mais de 1.000 mortes, estamos com um terço dos leitos de UTI do RS, no Rio Grande do Sul, ocupados por causa de Covid-19. E, se não houver cuidado de todos, não haverá estrutura hospitalar que resista à disseminação descontrolada do vírus. Por que eu fiz essa leitura? Porque eu não posso admitir fazer com que nos empurrem para uma bandeira preta logo ali na frente por falta de comprometimento da gente. E eu justifico isso pela seguinte questão, que não é culpa do governador, não é culpa do prefeito, não é culpa do réis, mas é culpa de todos nós. Nós temos que se conscientizar porque a gente precisa trabalhar. Eu quero que fique aberto. Mas, se não tiver a condição sanitária e a estrutura necessária para fazer, nós temos que ter a consciência que alguma coisa está errada. E eu disse já alguns pronunciamentos atrás aqui, repito, nós estamos nos contaminando em casa, nas relações pessoais que nós temos, nas festas, nas atividades familiares, de amigos, não no serviço. No serviço, a gente está se cuidando, a gente está tendo a devida correção e recebendo. Né, e fazendo todas as tratativas sanitárias que são exigidas na lei. Dessa forma, eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu não concordo com essa bandeira vermelha. Eu não acredito que nós vamos entrar numa bandeira preta, mas nós temos que estar atentos. E eu acho que a prefeitura tem que ter um rigor maior na questão da fiscalização, na questão da ampliação, do rigor em como cumprir as metas sanitárias que nós precisamos. Como que está meu tempo aí? Já encerrou? Um minuto. Encaminhando para isso, eu acredito sim que nós devemos trabalhar, mas nós temos que ter atenção nas relações particulares nossas. Eu insisto em dizer isso porque nos cobra muito. Ah, vai fechar o comércio, vai fechar a indústria, vai ficar sem trabalhar. Para a gente ficar, não ficar sem trabalhar, nós temos que abrir a mão do lazer, temos que abrir mão das atividades pessoais e ficar em casa com a nossa família naquele tempo que a gente não está trabalhando. Porque quando a gente está trabalhando, a gente tem total condição de se cuidar. Usamos máscaras, álcool gel, distanciamento, enfim. A gente consegue ter um mínimo. E quando a gente está em casa, a gente não usa máscara, a gente não usa álcool gel e a gente recebe visitas. E aí está dando problema. Então, com essa intenção, com esse propósito, eu digo a todas as senhoras, a todos os senhores que nos acompanham, nós temos que ter consciência e ser rígidos nas relações pessoais e do lar. E para a gente poder ter a oportunidade de continuar trabalhando com caminho Está, o seu tempo está com 15 segundos, eu 14. de todos, né? Fica meio. Acho que a gente tem muito o que melhorar ainda. A gente pode contribuir muito nessa questão aí de transferências online e questão de estar na câmera. Eu acho que a gente trabalhar.